Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz Rodrigo Lessa e seu excelente álbum Feito à Mão. Começamos com Chinelão da Madrugada, de Rodrigo Lessa e seu parceiro de sempre, Eduardo Neves. O bandolinista Rodrigo Lessa solta a voz na música A do Santo é Sagrada, uma parceria sua com o Mauro Aguiar. Chegou o xodó da baiana que vende quitute, um crente safado que diz que é carente, pra viver às custas do acarajé. Que sabe que aquela baiana tem coração quente, então nela lança um olhar de gente e ela garante seu troco pro mé. Diz que a grana é pro dízimo da Universal, que o bem assim vence a batalha com o mal. Quem for mão de vaca não entra pro céu. Coitada, depois de um dia de pura labuta, sequer desconfia que ali só tem truta e que tá fazendo tão triste papel. Chegou o xodó da baiana que vende quitute, um crente safado que diz que é carente, pra viver às custas do acarajé. Que sabe que aquela baiana tem coração quente, então ela lança um olhar de indigente e ela garante seu troco pro mé. Um álbum swingado e bem-humorado, trazendo músicos do primeiro time, como Eduardo Neves, Roberto Marques e Marcos Esguleba, seus parceiros no pagode Jai Sardinha, mas também Rogério Souza, Luiz Galvão, Luiz Louchar, Celcinho Silva e outros. Vamos ouvir Aldeia, uma composição de Rodrigo Lessa e Mônica Cinelli, com a participação de Dona Ivone Lara. Aldeia dos parques de mel, eu vim de bem longe pra te ver. Tem histórias que eu vou te contar, brinquedos, barquinhos, carrossel. Vem me receber na Praça X, as maçãs do amor, o chão de giz, as vilas. Preciso, eu vou te chamar no alto-falante na TV. Eu prometo, você vai gostar. Vem cá, vem brincar de ser feliz. Pra que se esconder no bosque, hein? Atrás dos vagões, quiosque, trem. A produção e os arranjos são assinados pelo próprio Rodrigo, exceto o arranjo de Ela, de Eduardo Neves. Uma composição de Rodrigo e Tereza Lessa traz a voz de Joyce. Artista bom sabe a que veio e qual o tom. Viver a vida sem receio é quase um dom. Talento perde a criatura, mas inaugura um grande final. Frases de efeito não seguram minha emoção fundamental. Ela mostrou um motivo sabe fazer. Banda que cobra criou, panegou. Sabe o que dizem branco e preto, tira o band-aid do calcanhar. Para dançar, chama o Hermeto, melancolírica no ar. Alguns são doadores, doando pelo mundo. Feito à mão de Rodrigo Lessa é o disco do dia de hoje. Uma produção do próprio Rodrigo Lessa, distribuído pela Hobby Digital. Mais informações no site do artista rodrigolessa.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.